Os ponteiros se encostam meia-noite alinhado. Quem comanda a festa true. É o pecado em nossa era moderna. Tá descontrolado os bang, nego cai de cabeça no crime, patada de sapão nos fãs. Eu vou que vou na fé, enfrentando os inimigos no jardim de concreto, espinho no contrapiso. Caminho tranquilamente, inimigo vem atentando. Tem maconha, cocaína, puta por todos os cantos. E vê só, negão, a toda volta tá assim. Dá um rato, se transforma, eu vou aceitar estopim. Tudo de mão beijada, em troca quero sua alma. Te levo pro obscuro e acabo com a sua calma. Me render a essas fitas pra ter tudo na vida. Dobra o joelho em Cristo, sai pra lá se quiser. Se achar que aguenta, então vai meu truto. Esquece a Bíblia e a igreja. Abraça um tranca-rua no jardim Império Rouco. Coração petrificou, comendo pão embolorado que o cão amassou. Eu vou pra bater de frente, preparada a todo instante. Plantações carnívoras, regadas com sangue. A paz ficou distante, solidão fez moradia. O candeeiro se apagou, só restou a luz do dia. Entendeu, bonitão, como funciona onde nós estamos? Acorda, tamo no inferno e o diabo tá rolando. No jardim do inimigo não tem flor, não tem nada. Só o diabo sorrindo à espera das almas. No jardim do inimigo não tem flor, não tem nada, não. Só o diabo sorrindo à espera das almas. Divina semente que foi lançada na atmosfera, proliferando frutos amargos gerados na miséria. Rotulados de favela, com terra fértil pra guerra, que absorve a sequela de todo o mal que impera nesse mundo que gira em torno do cifrão. É a cura, a doença, problema e a solução. Queira ou não, a chapa se faz parte também do plano macabro implantado pra te fazer de refém. Das áreas feias criadas pra camuflar a injustiça, que ofusca a visão e usa o poder da mídia, que cultiva sua mente e também seu coração, pra te ver sofrer calada, alimentada a ilusão. E a razão, a noção fragilizada se exala, movida a emoção, opiniões abstratas. Aí já, no jardim do inimigo são um a mais. Bate palma e dá risada lá de baixo, Satanás. No jardim do inimigo não tem flor, não tem nada. Só o diabo sorrindo à espera das almas. No jardim do inimigo não tem flor, não tem nada, não. Só o diabo sorrindo à espera das almas. No jardim do inimigo é regado com sangue. As pétalas de rosas são de navalhas cortantes, adubadas por restos mortais orgânicos de polícia que desce o extermínio humano nas milícias. Rock e pop de fuzil, Brasil, genocídio hostil. Conte Lopes em samba, Capitão Nascimento, Rio oportunista, homicida da morte. Os estrategistas no cinema nacional, os protagonistas. É foda, visa dinheiro no bolo, lucra com a morte a dor dos mortos do Carandiru. Carrega culpa, umas perdidas no abismo da morte. Dizimados pela tropa de choque, Hitler em ação, a reencarnação. Hoje no inferno essa bicha é meretriz do cão. Filhos da puta nasceram pra decimar. Ondas ostensivas, topias a guiar. Verso entre rachadas, ódio extremista. Horas que morreram por balas perdidas que não define classe cor. Só causador rumo aos orifícios que a tra coordenou. No jardim do inimigo não tem flor, só o diabo sorrindo à espera das almas. No jardim do inimigo não tem flor, não tem nada, não. Só o diabo sorrindo à espera das almas. Se quer passear, quer dar um rolê no jardim, queimar lá no fogo eterno, enfim. Então vai, demorou, o que tá esperando? Cata as ninjas, os canes, se arrebenta nos bancos. Cata o carro, malote, a Glock no peão, na madruga, com as putas nos bote. Pra falar que é papo, pagar de monstrão. Bebida, drinks caros, manta só do bom. Tá aí a mil por hora na arena sangrenta. De bulova, Nextel, no peão de 500. Vira e mexe, vem na mente, você nunca esquece. O assalto no blindado, no latão da protege. O dinheiro com bracinho, crucifixo de ouro pra dar bonitão. Pendurado no pescoço, vida cabulosa. A paz tá na cova, enterrada a sete palmos, só com nota de dólar. É desse jeito, moleque, é sem pena, sem dó. Reagiu, aperta o gatilho, virou pó. Lá no céu, virtudão, não tem carro bonito, não tem preço, a vida eterna, a fé em Cristo. O jardim do inimigo não tem flor, não tem nada. só o diabo sorrindo à espera das almas.